Primeiro Reis, capítulo número 2, diz assim a palavra de Deus. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Neri, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Maanaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora, não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe has de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com o sangue. Amém? Podemos sentar, irmãos? Se você percebeu, o primeiro versículo que nós lemos no capítulo 2, que aquele grande rei chamado Davi, aquele rei que teve inúmeras vitórias e que preparou um reino que seria próspero nas mãos do seu filho Salomão, ele estava dizendo ao seu filho que os seus dias estavam chegando ao fim. Ele estava dizendo que a morte estava se aproximando. Ele estava dizendo que estava chegando a sua hora de também, igualmente aos outros mortais, se despedir dessa vida, para ir para uma vida com Deus e uma vida eterna. Esse homem chamado Davi não tinha receio, e por andar todos os anos da sua vida, ele sabia envelhecer, e ele sabia que o plano de Deus, após o pecado original, é que o homem não vivesse para sempre. No início, Deus criou o homem para viver para sempre, mas pelo pecado, então a partir daí ele não poderia mais viver para sempre. Deus disse: não é bom que o homem viva para sempre por causa do pecado, por causa da condição que nós, seres humanos, passamos a viver. E o tempo passa, e o tempo chega, e esse homem está em paz com a sua própria vida, sabendo encarar a sua idade, mantendo um relacionamento com Deus, ainda nos seus últimos dias, dando conselhos, e pronto para partir para a eternidade junto ao Senhor. Um homem que aprendeu, o homem ou a mulher que aprende a andar com Deus, vai saber ver o tempo passar, e vai saber ver também o seu tempo chegar, e também um dia provavelmente vai desejar estar na glória de Deus, aonde lá em Apocalipse diz na palavra de Deus que não haverá luto, nem pranto, nem dor, mas as primeiras coisas passaram e eis que tudo se faz novo. Amém? Mas essa promessa de Deus é para os que creem. Essa promessa de Deus é para aqueles que entregam a sua vida para Jesus, para aqueles que se convertem, para aqueles que não vivem mais pela orientação das pessoas que não têm o temor de Deus, mas passam a viver pela orientação de Deus e pela orientação da palavra de Deus. Amém? Quem se orienta pela palavra de Deus tem essa condição que Davi chegou, essa condição. E quando ele está nessa condição, já no fim da sua vida, ele começa a orientar o seu filho Salomão. Tem coisas que Davi diz, e como ele sabe que não pode dizer tudo, que não sabe de tudo, então ele ensina o seu filho Salomão a buscar em Deus aquilo que ele não está podendo orientar. Ele ensina o que pode, ele ensina o que dá tempo, e sabe que o resto, se o seu filho Salomão andar com Deus, será ensinado por Deus. Amém? Entre as coisas que Davi disse, há coisas que ele não disse. Ele deu algumas orientações aqui. Ele falou de um homem chamado Joabe. Ele falou de um homem chamado Simei. Falou negativamente desses dois homens. E falou também dos filhos de Barzilai. Falou positivamente a respeito desses homens. Agora, o que ele não disse é um fato que há instantes antes aconteceu. Ele não fala nada sobre o seu segundo filho. Absalão já é morto, seu primeiro filho, ficou o segundo, Adonias, e ele não fala nada sobre esse filho. E esse filho, instantes antes, começou a fazer um complô para que o homem eleito pelo pai, por Davi, não tomasse posse do reino, mas para que ele tomasse posse. Então ele conseguiu comprar um sacerdote para que se unisse a ele. Ele conseguiu comprar esse outro homem a quem Davi diz para o seu filho Salomão ter cuidado, Joabe, que era chefe do exército, e ele se aliou. Esse filho, chamado Adonias, se aliou ao comandante do exército, ele se aliou a um outro sacerdote, e isso Davi não falou para ele. Talvez porque era filho de Davi, ele não queria dar uma orientação, não queria falar do seu filho. Talvez porque ele soubesse que Deus próprio falaria. Mas ele conhecia o caráter do seu filho Adonias. E esse filho andou fazendo algumas reuniões para usurpar, para roubar a coroa, para tomar o lugar do seu irmão Salomão. Sabe, esse parece um momento instável, porque Davi ficou velho, o rei Davi, parece um momento de vulnerabilidade, é um momento de transição. E nessa ocasião, esse irmão de Salomão, chamado Adonias, ele quer tomar conta. Aproveita um momento, uma ocasião, para se prevalecer e para tentar tomar a coroa de quem é devido. Nós temos visto coisas acontecerem em momentos de instabilidade. Nós, às vezes, olhamos os jornais e nós vemos ali que, quando vira uma carga, né, as pessoas se aproveitam daquela situação para saquear aquela carga. Algumas pessoas, quando veem, por exemplo, que uma pessoa com mais limites físicos saca um dinheiro no banco, ela se aproveita daquela ocasião para tentar roubá-la. Aqui está um homem chamado Adonias também se aproveitando do momento de transição, de um momento de vulnerabilidade, de um momento que parecia instável, porque seu pai já estava idoso, porque seu pai estava à beira da morte, e ele se aproveita para fazer um complô, para juntar pessoas, para tomar o lugar que o seu pai já havia dado para o seu irmão. No capítulo 1, versículo 6, diz ali que Davi não repreendia o seu filho. Capítulo 1, versículo 6 diz: jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Davi acompanhava aquela situação. Davi viu o que o seu filho estava fazendo, mas diz que ele não o contrariou. Ele não foi conversar com ele. Ele não chamou a atenção. E quando ele não chama a atenção do seu filho, quando ele não coloca limites para o seu filho, talvez ele não saiba o mal que ele estava fazendo para o seu próprio filho. Precisava corrigi-lo. Precisava confrontá-lo. Precisava falar da verdade. Falar das coisas de Deus. Precisava colocar limite nele. Mas ele não colocou. E isso é algo que nós lemos no capítulo 2, na orientação que o pai dá ao seu filho. Ele não toca no nome do irmão, no nome do seu filho. Mas esse irmão estava armando um complô contra Salomão. E passa o tempo, Davi morre, e Adonias continua dando sinal de que a qualquer momento ele vai roubar o trono, ele vai roubar o seu irmão, ele vai saquear o seu irmão. Ele começa a dar sinais. Então a palavra de Deus fala que em dado momento, então, por causa disso, ele, Adonias, também é morto numa dessas tentativas de roubar o trono do seu irmão. Coisas que Davi não disse, mas quando ele fala no versículo 3, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Ele sabia que ele se ensinasse a palavra de Deus, e que Salomão se mantivesse na palavra de Deus, Deus daria sabedoria a ele como se portar. Como vencer os perigos, como passar pelos perigos, como passar pelos obstáculos e ter vitória. Ele estava ensinando o rei Davi ao seu filho a palavra de Deus. Amém? Você tem filhos? Familiares? Mãe, pai, irmãos, primos, parentes, vizinhos, amigos? Eles precisam conhecer a palavra de Deus. Amém? Você não vai conseguir passar todas as orientações para os seus filhos, para os seus parentes. Mas a orientação principal e mais importante que você pode passar é que eles conheçam a Deus pela palavra de Deus. E se guardem nos caminhos de Deus, e o próprio Deus vai revelar coisas que muitas vezes nós não conhecemos, não temos alcance, ou quem sabe não dá tempo de falar. Coisas que Davi não disse. Ele sabia que Deus iria instruir o seu filho Salomão para dar vitória para ele. Adonias, irmão de Salomão, filho de Davi, andava com más companhias, não é? Pai que não adverte o filho, que não coloca limites no seu filho, que deixa o seu filho fazer o que quiser. Mais cedo ou mais tarde, ele vai se aliar, arrumar más companhias. Vai encontrar mais pessoas que também não têm limite algum e vai andar com eles. E Adonias estava entre más companhias. Estava ali ao lado de Joabe, o sacerdote Abiatar, demais seus irmãos de sangue, filhos de Davi, e uma parte da população de Israel. Ele se tornou um homem, manipulador, Adonias. E quando eu li a palavra de Deus, lá no capítulo 1, de novo, se você puder voltar um para trás, diz ali, quando nós lemos no versículo 6, jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa, e nascera depois de Absalão. Fiquei me perguntando, né? Por que será que Deus deixou registrado na Bíblia a aparência de um homem? Por que que fala lá da sua aparência? Talvez por causa da sua aparência, ajudava ele a não ter limites. Nós não estamos dizendo que quem tem uma boa aparência não tem limites. Amém? Podemos ter uma boa... E nem estamos dizendo que quem não tem uma boa aparência é alguém temente a Deus. Nós não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que talvez a sua boa aparência fazia a sua simpatia com que ele conquistasse pessoas. E talvez no decorrer da sua vida, com a sua aparência, né? E ele já é um filho sem limite, e ele já é um filho manipulador, talvez no transcorrer da sua vida, ele conseguia com a sua aparência, a sua simpatia, com a sua manipulação, conseguia tudo que queria. Seu pai não o repreendia, e ele foi um homem que foi perdendo seu caráter, um homem de um caráter ruim, um homem que se juntava a demais más companhias, até que chega nessa situação de armar um complô escondido contra o seu irmão Salomão. Algumas pessoas, como o profeta Natã, que um dia repreendeu ao rei Davi, como Benaia e alguns outros homens chamados de valentes de Davi, não acompanharam. Alguns homens se mantiveram fiéis a Deus, fiéis ao rei Davi, e fiéis àquele a quem ele escolheu para sucedê-lo no trono. Alguns homens se tornaram fiéis. Um sacerdote chamado Zadok ficou ali do lado de Salomão e não apoiavam esse outro irmão de Davi. Coisas que Davi não disse, mas Salomão discernia, Salomão enxergava. Nem tudo Davi disse, algumas coisas Salomão precisava aprender com Deus. A reconhecer o perigo, a ter discernimento, a se afastar de pessoas perigosas. Nós lemos com o pastor Marcel o Salmo número 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém? Você quer ser um homem bem-sucedido? Você quer ser uma mulher bem-sucedida em tudo que você faz? O versículo número 4, ele fala como ensinar os filhos. Ele diz: para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém? Um ensinamento de como deveriam conduzir os seus filhos. Ele diz ainda no versículo 3, ele fala ali de andar nos caminhos, de guardar os preceitos, as leis, os estatutos de Deus. E aí ele no final do versículo 3, ele diz: para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Amém? Quantas promessas de Deus dizendo para que nós sejamos prósperos, vitoriosos, bem-sucedidos em tudo, não é? E não apenas em algumas coisas, mas ele diz para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. O que fizer e aonde andar, ser bem-sucedido pela palavra de Deus. Amém? Você deseja isso? Ser um homem bem-sucedido? Uma mulher bem-sucedida? Um jovem bem-sucedido? O ensinamento, algo que Davi disse: guarda os preceitos do Senhor, anda nos caminhos do Senhor. Adonias era um homem incapaz de ouvir um conselho como esse. O pai dá um conselho para Salomão, e o pai ou não deu, não está relatado, ou se deu, o filho não atendeu. Um filho chamado Salomão escuta os conselhos do seu pai, que lhe ensina a andar no caminho de Deus. Eu creio que Adonias era um homem incapaz de se sujeitar a Deus, ao conselho do seu pai, porque ele já tinha decidido dar um jeito na sua própria vida, conquistar as coisas à sua maneira, sem orientação e sem temor de Deus. Você pode falar para o irmão do seu lado, sem orientação e sem temor de Deus, não tem a bênção de Deus. Amém? Fala para o irmão do seu lado, mas aquele que é fiel, será bem sucedido. Aleluia. Amém? Você não precisa dizer, mas a Bíblia diz, em tudo, e tudo é tudo. E ela diz, aonde quer que esteja, por onde andares, em qualquer lugar. Amém? Bem sucedido no que empreender, e por onde quer que ande. Estava dando uma olhada nessa companhia do Adonias, esses homens, né? E Davi dá conselhos, né? Davi diz, não deixa esses homens serem sepultados em paz. Abre o olho com eles. No passado eles já aprontaram, eles não se corrigiram, e eles vão continuar aprontando para você. Esse é o conselho que o pai dá. O pai conhece aqueles homens. E Joabe, Davi sabia o caráter de Joabe, um homem traiçoeiro. Ele diz ali que ele havia matado a Abner e a Amasa, né? Em tempo de paz. Abner, no meio da guerra, havia um dia matado, ele havia matado esse irmão de Joabe, mas na guerra. E Joabe era um homem vingativo, um homem que deixou o ódio tomar conta do seu coração. Um homem que não pensava em outra coisa, mas o seu pensamento estava ocupado no rancor, na amargura, no ódio e na vingança. Ele deixou o coração dele ser tomado por esse sentimento, e por causa disso, ele matou traiçoeiramente a um desses dois homens que Davi está orientando a Salomão para ter cuidado com Joabe. Abner e Amasa. Abner, ele chegou perto, se fez de amigo, não o convidou para duelar com ele, mas se fazendo de amigo, chegou perto dele e o matou. Amasa, esse outro homem, esse homem mau que estava sendo companhia para Adonias, ele um dia estava chegando perto de Amasa, ele tirou sua espada, fez de conta que ela caiu, aliás, fez de conta que a espada caiu, quando estava chegando perto de Amasa, e fez de conta que juntou e segurou na mão, e foi cumprimentar ao Amasa, e quando foi cumprimentar, ele o matou com a espada. Esse homem traiçoeiro, agora está sendo companhia para Adonias. Simei, nós conhecemos ele, em certa situação ele amaldiçoou a Davi, você lembra disso lá em Samuel? Ele amaldiçoou a Davi, e Davi está dizendo para o seu filho Salomão ter cuidado com ele, porque ele não mudou, porque ele não se arrependeu, porque o seu coração ainda é o mesmo, não é o tempo que apaga o caráter de uma pessoa, não é o tempo passando que apaga o pecado de alguém. A única coisa que apaga o pecado e transforma a atitude de uma pessoa, ela é entregar a sua vida para Jesus. Amém? Passou o tempo e Davi diz, te cuida com esses homens. Te cuida porque num momento de crise, num momento difícil, num momento que eu estava fugindo, para não, por causa do meu filho Absalão, naquele momento que eu estava fugindo, esse Simei se aproveitou para me amaldiçoar. Se prevaleceu da minha situação, e ele me amaldiçoou no momento de crise. Depois, quando eu estava bem, ele chegou perto de mim e fez um acordo comigo, pediu para que eu não o matasse, e eu concordei em não matá-lo. E agora, Davi está dizendo, mas esse homem é perigoso. Esse homem não serve para a tua companhia. Você está começando um reino agora, você está começando um reinado, e esses homens não servem para estar do teu lado, são escarnecedores, você não pode sentar à roda deles, eles são perigosos, eles não têm parte com Deus, você vai ter que ter sabedoria, vai ter que ter cuidado. Mas também Davi, no versículo 7, se a sua Bíblia está aberta, diz: porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa. Amém. Ele diz, esses, no tempo que eu estava em fuga, no momento da minha crise, quando eu estava fugindo, quando ninguém me estendia a mão, eles estiveram comigo, eles se houveram comigo, por causa, quando eu fugia, por causa do teu irmão Absalão. A eles, Davi está dizendo, não te esqueças das suas boas atitudes que eles tiveram com teu pai. Os filhos de Barzilai usarás de benevolência e você os abençoará. Mais tarde o rei Salomão, esse que está ouvindo os conselhos do seu pai, em Provérbio 27, versículo 10 diz: não abandones o teu amigo e nem o amigo do teu pai. E é o que Davi está dizendo para ele. Ele escreve esse salmo, esse provérbio mais tarde, 27, 10. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Mas esse é o conselho que o pai deu para ele. Que aquelas pessoas que foram benevolentes, que estenderam a mão, que não se aproveitaram no momento da sua crise, que ele recompensasse aquelas pessoas. Que ele fosse boa, que ele fosse bom para elas, que ele fosse grato a elas. A palavra de Deus nos ensinando gratidão e tratar bem. Alguém tratou bem seu filho? Alguém tratou bem teus pais? Essa pessoa, segundo a palavra de Deus, merece ser tratada com gratidão, com gentileza, com benevolência. Amém? A palavra de Deus está ensinando que aqueles que fizeram o bem também para alguém que você ama, da sua família, que essa pessoa também tem que experimentar da mim, da sua parte, benevolência. Simei, um homem amaldiçoador. Joabe, um homem traiçoeiro. Mas os filhos de Barzilai, não cito o nome deles, homens fiéis. Homens que no momento da crise, estavam estendendo a mão para o rei Davi. Versículo 4 diz: se os teus filhos guardarem o caminho do Senhor, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono. Está dizendo, teus filhos, eles serão bem sucedidos. Mas ele colocou uma condição: se os teus filhos guardarem o caminho do Senhor. Amém? Algumas coisas que Davi disse aos seus filhos, Deus já havia ensinado a ele e dito a ele. Quando Deus disse para Davi: Davi, você no futuro, da tua posteridade, vai sair o Messias. Essa promessa, quando Deus deu para Davi, Deus não colocou nenhuma condição. Ele diz: o Messias vai sair da tua linhagem. Um dia o Messias vai vir da tua descendência. Ele não botou condição. Mas quando ele fala para os teus filhos serem bem-sucedidos e se manterem no trono, ele diz: se os teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente. Amém? Fala para o irmão do seu lado. Você é chamado, meu irmão, a ensinar teus filhos a serem fiéis a Deus. Amém? E como é que ensina? Principalmente mostrando. Talvez dizendo: faz o que nós não fazemos, provavelmente não vai adiantar de nada. Mas talvez não falando muito, mas fazendo, mostrando, eles vão aprender a andar fielmente no caminho do Senhor. Coisas que Davi disse, coisas que Davi não disse, mas coisas que Deus disse e coisas que Deus diria mais adiante, a fim de que Salomão tivesse um reino próspero. O reino de Davi foi um reino de muita luta, muita conquista, muita vitória, mas o reino de Salomão foi um reino de prosperidade. Davi preparou as bases, mas foi um reino tremendamente, um reino de grande prosperidade, mas um reino de grande prosperidade, como que começa? Começou com, se assim dá para dizer, com uma limpeza. Amém? Uma limpeza de caráter. Naquela época, pessoas tinham que ser afastadas. Na nossa época, para uma vida bem-sucedida, para a prosperidade, para o avanço, para o progresso, começa também com uma limpeza. Amém? Quando começamos algo, precisamos começar com uma limpeza. Hoje um casal casou aqui, né? Recebeu a bênção matrimonial. Estão ali, achei que já tinham ido para a lua de mel. Mas começa assim, começa do zero. Amém? Começa assim. A bênção de Deus, ela acaba com a acusação, ela acaba com as brigas, a pessoa começa a se orientar pela palavra de Deus, ter sabedoria de Deus, para ter uma vida nova. Eu creio numa vida nova para vocês, a partir desse momento, uma bênção de Deus sobre vocês, um recomeço, agora debaixo da mão de Deus, né? Começaram acertando as coisas, né? Regularizando, obedecendo, guardando os mandamentos, guardando os caminhos, seguem buscando outras bênçãos, outras obediências. Domingo tem aí o batismo para serem uma família próspera e abençoada por Deus. Amém? Quero convidar você a colocar-se em pé. Te convido a colocar-se em pé. Deus coloca a condição para que os filhos de Davi sejam abençoados. Salomão aprende isso na palavra de Deus. Um grande e próspero reino começa por obediência, por uma limpeza acima de tudo espiritual, por uma mudança de caráter, por uma mudança de atitude. E nós queremos uma vida próspera, abençoada, vitoriosa. Nós queremos uma família próspera, vitoriosa, abençoada. E tudo começa em guardar a palavra de Deus e fazer uma limpeza. Afastar aquilo que corrompe, aquilo que desgasta, aquilo que arruina. O rei Salomão precisava estar longe das más companhias. Seu reino precisava ser livre de homens sem caráter, como no caso desses homens, Joabe, Simei. Os maldizentes precisam estar longe. Os traiçoeiros precisam estar longe. Sacerdotes comprados, como era Abiatar, precisa estar longe. Para algo dar certo, nós precisamos estar entre aqueles que são fiéis a Deus. Se saímos de entre eles, é para buscar alguém para que se converta aos caminhos do Senhor. Mas o Salmo 1 diz que nós não sentamos à roda dos escarnecedores. Nossa companhia são os filhos de Barzilai, que no momento da crise, da dificuldade, da luta, da instabilidade, em vez de se aproveitar da ocasião, estenderam a mão para Davi, o rei, que passou um momento difícil na sua vida. Homens fiéis. Sua família, seus filhos. Filhos precisam ser fiéis aos seus pais, pais fiéis aos seus filhos, esposas, maridos. Em todas as instâncias, seja no nosso trabalho, empregados precisam ser fiéis a seus patrões, patrão também justo, fiel com seus empregados. No reino de Deus, também nós somos fiéis àqueles que Deus colocou sobre a nossa vida. Filhos de Barzilai, fiéis ao rei Davi, fiéis ao seu descendente, Salomão. Homens a quem Davi designou que fossem abençoados. Que experimentassem a benevolência de Salomão, o rei. E que sentassem à mesa do rei. Você está sendo convidado por Deus para sentar à mesa do rei. Os fiéis sentarão à mesa do rei. Sobre os fiéis, Deus já determinou, já ordenou. Assim como o pai ordenou ao filho que à sua mesa se assentassem homens que no momento de luta e de crise foram fiéis. O Pai Eterno já deu ordens a teu respeito ao filho, para que aqueles que são fiéis se assentem à mesa do Senhor. Você pode dizer nessa noite: Deus, eu quero participar desta mesa. Deus, eu quero estar na tua presença. Eu não quero ser um aproveitador. Eu não quero ser alguém que se aproveita de circunstâncias, de momentos, mas fiel sempre, fiel ao Senhor. Eu não abro mão, ó Deus, de ti. Você pode dizer isso. Eu não abro mão do Senhor. E o compromisso, Deus, a aliança que eu fiz contigo é até o fim da minha vida. Como Davi, nos instantes finais da sua vida, tinha paz, porque andava com o Senhor. Nós andamos contigo até aquele dia que sentaremos contigo à mesa, aquele dia maravilhoso. Até lá, nós queremos ser aconselhados como Salomão, por pessoas mais maduras, experientes. Até lá, nós queremos ser orientados pela tua palavra, como Davi ensinou seu filho Salomão. Até lá, nós queremos ensinar nossos próprios filhos a guardarem teus estatutos, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.